outro dia, eu entrei no elevador muito moderno e quando eu fui apertar o número do meu andar, percebi que ao lado daquele painel digital tinha na chapa, em relevo, várias bolinhas ao lado de cada número. Compreendi que aquilo era uma inscrição em braille para que se algum cego entrasse no elevador, pudesse também, através do tato com os dedos, achar o seu andar. Porém, eu nunca soube como que esse sistema Braille foi inventado. É lógico que eu sabia que Braille era um inventor, por isso que esse código levava o seu nome, mas eu não conhecia a história desse código. Até que caiu na minha mão esta história belíssima que eu vou passar para você agora. Uma história verdadeira. Preste atenção. Há muito tempo atrás, quando os pais ensinavam seus filhos os ofícios e a profissão era passada de pai para filho, um sapateiro estava ensinando seu filho a trabalhar naquele ofício. E uma das ferramentas principais era um furador. E o menino de 9 anos ficava ali ao lado do seu pai na bancada, olhando, observando como que ele fazia os sapatos. E num dia em que aquele pai estava manuseando várias ferramentas, aquele furador, pontudo, afiado, caiu da bancada e, por um trágico acontecimento, caiu justamente num dos olhos daquele menino de 9 anos, furando e cegando completamente aquela vista. E como a ciência naquela época não era desenvolvida, e por falta de tratamento adequado, a infecção passou também para o outro olho, e o menino acabou ficando completamente cego. Perdeu as duas vistas. Aquilo parecia uma tragédia sem fim. O pai do menino de 9 anos lamentava todos os dias. Dizia: puxa, eu queria ensinar uma profissão para o meu filho, prepará-lo para o futuro, e acabei destruindo a vida do meu menino. O que será dele como cego? E aquele pai, querendo fazer o melhor para o seu filho, o matriculou numa escola especial para cegos. Naquela escola, o menino, agora com 10 anos, estava aprendendo a ler. E eram dadas a cada criança cega uma tábua enorme, com um relevo muito mal feito. E cada criança cega tinha que manusear aquelas tábuas com as mãos, passando os dedos pelos relevos, até interpretar o que estava escrito. Mas era algo tão grosseiro, tão mal feito, que as crianças tinham muita dificuldade para aprender aquele sistema de leitura. Eram tábuas grandes, com relevos grotescos. E aquele menino cego, com apenas 10 anos, sentindo a dificuldade daquele sistema, começou a trabalhar com a sua mente como desenvolver um sistema de leitura que fosse mais fácil para os cegos. E ele começou a pensar, e um dia pediu ao seu pai aquele mesmo furador que havia cegado a sua vista. E o pai disse: meu filho, para que você quer aquele furador? Ele disse: pai, traga para mim, por favor. E o menino pegou aquele furador e começou a fazer furos numa folha de papel. E através daquele sistema, ele desenvolveu o método Braille. Você já sabe quem era o garoto? Pois é, Louis Braille. Uma história trágica, mas ao mesmo tempo com um final feliz. Porque Braille, Louis Braille, poderia ter se lançado ao desespero, lamentar a sua vida e a sua sorte. Mas aquilo que parecia uma tragédia acabou se transformando num benefício para todos os deficientes visuais do mundo. E até hoje, não se inventou sistema de leitura melhor do que aquele que Louis Braille desenvolveu. E o mais irônico disso tudo é que ele desenvolveu esse sistema especial de leitura para cegos utilizando o mesmo furador que havia lhe cegado a vista. Esta história real nos mostra o seguinte: que tragédias acontecem e vai depender de você lidar com esses acontecimentos. Você pode se sentir um coitadinho e miserável porque algo de ruim lhe aconteceu e ficar num canto chorando, tendo pena de você mesmo. Mas você pode também, com a sua inteligência, com a sua capacidade, com as outras faculdades e com os outros sentidos que ainda estão em você, agora muito mais desenvolvidos, você pode fazer algo de extraordinário que será um benefício não somente para a sua vida, mas para toda a humanidade. Deus tem o poder de pegar as coisas ruins e transformá-las em coisas boas. A Bíblia e o Evangelho estão cheios de exemplos. E o exemplo mais notável de uma coisa ruim, que foi uma verdadeira tragédia e que se transformou no acontecimento mais grandioso da história da humanidade, é a crucificação e a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que parecia uma grande derrota, aquilo que parecia o final de um sonho lindo, aquilo que parecia o pior acontecimento de todos os tempos, se transformou na maior vitória da humanidade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que você esteja caído, perdido, atingido pela tragédia, Deus pode transformar este mal em bem. Quando o Senhor Jesus estava ali, pregado naquela cruz, sangrando até o fim, sendo zombado, escarnecido por todos os que passavam ao pé da cruz, sendo ofendido e humilhado, abandonado pelos seus melhores amigos, abandonado naquela hora até por Deus, porque ele levanta um clamor dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Quando ele estava ali agoniando, naquele momento, quando o inferno comemorava a morte do único Filho de Deus, a morte da única pessoa que até hoje não tinha cometido qualquer pecado na face da terra, quando o seu corpo parou de funcionar e o seu coração parou de bater, quando ele ali sem sangue, completamente drenado, foi retirado do madeiro e colocado numa sepultura, todos achavam que o sonho havia acabado. Mas eis que no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou, não apenas para estar vivo por si mesmo, mas para ser também o primogênito dos vivos, para ser aquele que tem poder sobre a morte, para se transformar naquele que, sendo ferido e humilhado, foi exaltado até as maiores alturas, para garantir a mim e a você a vida eterna. Então você, meu amigo, que anda sofrendo e lamentando, levante a sua cabeça. Minha amiga, você que está caída e prostrada, levante também a sua cabeça. Você pode olhar o exemplo de Braille, de muitos outros, mas principalmente contemplar o nosso Senhor Jesus. Ainda que a aflição seja grande, ele estende a mão na tua direção e te diz: não temas, porque eu estou contigo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.